3178, aciona identificação. Chegada à Mari, dentro se mantém o 050. 050, autoriza, tá? Autorizado. Obrigado. Starting at Zani 852, clear to line up and wait runway 10. Clear line up runway 10, is original rate 52. O Ixa 6313, tem uma aeronave da companhia puxando. Pera, aguarde um instante, ok? Tem uma aeronave. Ô, Saulo, 9227, tá. 060 a bordo, 60 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, Zé Nagoleão. 295, obrigado, boa. Na Alfa Santa Juliette, Oxanera 6224. Torre Oxa 6310, ponte de pena da 10, está pronto para decolar. Gente, Oxanera 6310, mantém a posição. Mantém a ponte de pena, 6310. Snai 852, clear for takeoff runway 10, wind 090 degrees, 11 knots. Clear for takeoff runway 10, is order Snai right 52. Motor regou 9227, tá no quarto. É a matrícula? Ou 9227, tá efetuando chamada com o solo, não tá tendo contato? Afirma, tá pronto para o táxi? 060 a bordo, 60 pessoas. Autonomia de 4 horas, até no galera. Juliette 01, grato. 3398, eleção no 0, baixo travado. Tensa 3398, livre pouso 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 3398. O gol 9287, chame novamente o 1219. 19, boa. O gol 9287. Agora sim, como recebe? Claro, tá. 060 a bordo, com 4 horas de autonomia do Galeão. Autorizado, pátio Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 6895, ajustado 1013. Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, quando chama 1895, pronto, grato, boa. Nem semana, vou 9287. 10, é Jorge, 9852. Solo azul, 937, tá pronto, pushback material, obrigado. Tá vindo 37, da Azul, portão de número 09, obrigado, pushback financeiro, Semtex. Obrigado, Semtex, o azul, 933, Avinhaca, tráfego da Gol, de Pura Vale, até Jantaguarda, de tráfego, tá livre, puxa sinal no 4, Semtex. Após a passagem na retaguarda, tá livre, puxa sinal no 4, Semtex. Então, um Boeing está cruzando já a retaguarda. Oxanera 6310, ali em mantém, pistão no zero. Tem mantém, 310. 398, solo 23, direito no 219. Direito no 219. Peso no zero, lipo decolagem no zero, vento 090 graus, no 29. E decola 63 no zero. Torre do Gabo, voo 9287, ponto de espera, dono no zero pronto. Voo 9287, ali mantém a posição de tráfego rolando. Ali mantém, voo 9287. 398, bem-vindo, prossiga a Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3398. Salvador, voo no 074, ciente da X-Ray, autorização Guarulhos. 074, ciente, aguarde cópia da EL, é o perfil, 360 já aprovado. Da EL, aguardando 074. Solo azul, 937 para o saque, está com 29 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Do 9137, taxa aprovado, pátio Índia, até o ponto de espera da 10, seguindo o Airborne da Avianca. No ponto de espera com a torre 108.95, ajustado em 1013. Ok, pátio Índia, ponto de espera da 10, 108.95, seguindo o Airborne da Avianca. Volta cruzando 1500, nossa escuta. Dinâmica 310, sobe a 350, vigilância radar. 350, vigilância, 6310. O T3398 está próximo de Leste. 78 desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado a final da pista no zero. Para 2013, autorizado para o terminal. O 9287, livre decolagem no zero. Vento no 00 graus, no 39. Livre decolagem, jogou 9287, dá no zero. Zero a bordo. 5 horas de autonomia, 5 horas e 40 de autonomia, tirando o galhão. Sim, aprovado o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1895, ajustado 1013, Oceania 6313. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013, ajuste 6313. O T398, após o tráfego da Azul, o táxi ingressa via Juliette e após esquerda para o pátio 3. É, observando sinalizadores no pátio 3, o 3398. Gente, após passagem do tráfego da Azul, ingressa na Juliette e após a esquerda para o pátio 3, o 3398. Decolando 228, chame controle 1208. 208, boa. Patrulha, coisa boa, 9287, decola. Gol 9287, contato radar, sobe para o nível 400, serviço de vigilância. 400, vamos 9270. 074, me escuta? 0.09, Squawk Ident, and they clear descent to 4,000 feet, altimeter set 1013, Bonfi arrival. 0.9852, contact the center, frequency 125.45, it's enable 126.85. 1245, maneiro 1645, 0.9852. Boa noite, muito obrigado e peço desculpa mais uma vez para a equipe. Que isso, tenha um bom voo, feliz ano novo, senhor. Boa. 4 do plano, decola 10, curva à direita, da El Leda, direto Bridge, intercepta Tezulu 5423, no transponder 208 ao controle, voa 074. Portão 5, chama quando o plano posicionar. Vai chamar. Salvador, eu sou o 9822. 2, Salvador, no 9137, ponto espera 904. Tem, Salvador, 9137, mantém ponto espera. Mantém ponto espera, 9137. Chané 63. Chané 6313, clear for takeoff, running 10, wind 10813 knots. Clear takeoff, Chané 6313. Do para controle. É o Açores 9852, agradecia a nova frequência, por favor. É 12685, a secundária. 12685, confirmo. Confirmo? Obrigado. Até mais. Estabilizou 3187. 3178, completa aproximação, chame a torre 1118, decimal 95. Confirmado para o 31878, 1995? 1895. Quero desculpar, 1895, obrigado. Controle ao Xené 6310, velocidade voar Aracaju, da presente. Mantenha a saída agora de coordenação diretamente com o Recife. Obrigado. 3178, vento 100 graus, 139, ajuste 0013, livre pouso, pista 10. Repousa, pista 10. Chané 6313, airborne at 32, call 120, decimal 80. Departure 2080, Chané 6313, have a nice. Chané 310, chamo Centro Recife. 12545, alternativa 2685. Departure, good evening, Ocean Air 6313. Chané 6313, climb to flight level 360, radar surveillance. Up to 360, Ocean Air 6313. Chané 6310? 310, você? Chame Recife, 12545. 2545, 6310. Chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 5133 aí, 5 de Albogo, 9287. Ao novo. Para nós dois, tá. Para cópia Guarulhos, 3-2-0, Guarulhos, só um minuto, subida da El, aguardando, total. Da El, aguardando, total. Solo 3-5, direito no 219. Solo Salvador, já é 6224, saindo. Aracaju, número 2, cópia, subida PUC na minha escuta, guardando, 190 já aprovado. Só que esse entra na PUC, eu guardando na sua escuta, número 2, cópia. Salvador, boa noite, 378, bem-vindo, prossiga Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. Total 9908, cópia. Prossiga, participar. Guarulhos, 320 aprovado, rota conforme plano, bridge, pisolou no meio, aprova até o Zulu conforme, decola no zero, curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, pós Leda Bridge, intercepta a aerovia e segue conforme. 5437, transponder, controle, opere em 120.8. Autorizar 320, Salvador, Guarulhos, bridge, pisolou no meio, aprova até o Zulu, prossegue conforme. Pista 10, direita pós da El, Leda Bridge, para intercepta a aerovia. 54567, meu transponder, 120, do controle, total 908. Correto, chame para 3 quando o plano posicionar. Camarada, total. Juno 37, decolou 37, chame o controle 1208. 208, azul, 9137. Motor Salvador, azul, 9137. O 9137, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 3620, centro de vigilância. 3620, azul, 9137. Ok, ingresso a Juliette, portão 8, 3178. 3178, copiou? Afirmo, autoridade de ingresso na Juliette, portão 08, 3178. Afirmativo. Poxa, nem 6224 na escuta? Sim. Ok, tá pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado Aracaju, 90. decolada 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, e após segue até Caracaju. 5, 4, 3, 5 transponders, controle da pera em 1 do 20.8. Pisador Aracaju, 190 ao nível, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju depois direto. 5, 4, 3, 5 no transponder, 20, decima 8, Oxané, 6224. Correto, me controlando, posicionar no portão de número 01. Semana pronto, meia hora, 2 e 4. Solo, Rio 5972, autorização nível 320, posiciona na linha. Rio 5972, 320, rota via Pereira 50, pronto, cópia. Eu bati o seu, pra pegar. 30 Galeão, 320, rota via Pereira 50, decola no 0, curva direita, primeira curva direita, no perfil da subida da El, Leita, após meio da Rio, desintercepta a aerovia. 5434 transponder, controle opera em 120.8. Autorizado Galeão nível 320, capitão 0, é o Leita, Hilde, a Peruíque 50, controle 120, décima 8, transporte 54. Correto, só complementando, primeira curva é direita após decolagem do 1-0, no perfil da Dael. Caminho no pote 3, quando pronto, Rio, posicionar. Salve Salvador, boa noite, 3305, autorização Recife, informação X-Ray no portão 62. Pronto, cópia, 3330 aprovado. Pronto, cópia, 3305. Autorizado, 3305, Salvador Recife, melhor do mundo, no 330, rota via Pereira 58, decolo no 0. Primeira curva é a esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju. 5425 é o transponder, controle opera em 120.8. Autorizado Recife, nível 330, decolagem da pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5425 transponder e 1208 controle, então 3305. Correto, 62 é portão, chame quando pronto, posicionar. Portanal 3305. Rio 5972, parte 3, autorizado, posicionar, Chantec. Fala, Pax. Mito Interceptor, fine approach. Tá, tô. Total, a aeronave da RIG já está iniciando parte 3, esse é o próximo setor. Ok, aguarda, me escuta. Chalamé 212, ação de identificação. Chegada Mare, desse montanha 050. 050 na Mare, 6212, pode continuar direto, tá? Ainda não, aguarde. Azul 9137, chama Centro Recife. Frequenta 1260, alterno 288. Recife 260, 288, Azul 9137. Obrigado, bom trabalho aí. Dizendo novo. Dizendo novo, vovô. Podia repetir a autonomia? 3 e 10, copiado Rio, ó. Táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 2895, ajustado 2013. Total, após Rio, a gente aguarda, tá livre, chame táxi. Portugal 019, left runway 12. Portugal 019, complete the final approach. Contact tower frequency 118.95. 019, final runway 10. Portugal 019, clear to land 1010, wind 090 degrees, land to not, check landing gear. Second, landing gear is on and locked, just land, runway 10, 019. Rio 5972, ciente, boa noite. Visual com trave na curta, final? Permaneceu. Fazer passagem do trave na curta, ali mantém, Rio 5972. Da Gol, no 05, putback Atalha. Sim, aguarde, no 074, traço no pátio 3, tráfego total, 1727 já autorizado, puxa, até sinalizando e vai iniciar o táxi, vai cruzar sua retaguarda. Sempre aguardando o Gol no 074. Portugal 09, wind check. Wind 090 degrees, 10 knots, Portugal 019. Copy, Portugal 019. Portugal 019, Airport Net 50, call 121, decimal 9, huh? 121, 9, Portugal 019, 019. E até o ponto de espera 10, 18954, a 18, 9, 5, registrado em 2013. Salvador, é Portugal 019, boa noite, não é vacante. Alpha, thank you, Alpha. Control 09, taxi pull in Alpha and report for Juliet. Alpha, report Juliet, Portugal 019. Após o total, voo no 074, pode iniciar? 2 ou 3? 2 mil pés autorizado, 1013, reporte nacional 6212. Comando para 2 mil com 1013, 6212. Para posicionamento da 3305, posição 612. Quem que pediu para entrar da aeronave aí? Vem, por favor, não entendi. Podemos fazer o pushback, acionar lá no pátio 3, sem interferir com a aeronave que vai entrar no pátio agora aqui? Então inicia de imediato o 0074, estou com já o total cruzando a retaguarda, depois o senhor inicia, o tráfego do Portugal está um pouco longe ainda, aí o senhor inicia de imediato e dando passagem para o tráfego, ok? A gente vai iniciar a passagem para o tráfego, obrigado. Para posicionamento a 3305. 3305, só 1 minuto 62, aguarde. Leonel 1008. 1008, obrigado. Correio do novo, Rio Cipal 72. Obrigado, boa noite. Estatal 9908, Lima, tempo, turno 0. Boa noite, é o Rio 5972. Rio 5972, sobe ao 320, vigilância radar na proa de Leda. Proa de Leda, 5972. Autorizado para 6212. Confirmado. Obrigado. Portugal 019 na Cotinha Taxi, Juliet, after stand 11, observe the traffic there, push the Go Company. Juliet, stand 11, observe the traffic, Go, confirm Portugal 019. Yeah, stand after Juliet, stand 11. After Juliet 11, Portugal 019. Após o Portugal, a retaguarda está ali no 62 do Chemtax. Três 305 na escuta. Na escuta 3305. Estou com Portugal que vai cruzar a retaguarda, após o tráfego está livre no 62 do Chemtax. Vai ser agora 5 minutos para cheque na aeronave, da 3305, solicito combustível para aero para conectar o FIGA. Ah, sim, então normalmente chama quando pronto, 3305, estou ciente, vou informar em aero. Ok, obrigado. Tá 9908, decolou 54, chame o controle 1 no 208. 208, boa noite. Valeu. Já Hotel 09, né? Hotel 09, né? Qual code standby, please? Standby, Hotel 09. 620, total. Quatro da Chané, só informando, tá aguardando o tráfego da Gol, ok? Que vai iniciar o táxi, já tá finalizando o push. Tá ok, estamos aguardando. Já 224. Controle Salvador, total 9908. Solicita para auditar El ou Leda, se possível. A gente aguarda. Aguardando, total. 1-0, vento 090 graus, 1-0, nós, check-trem. Ainda, nosso táxi está embaixado, reportando abaixado, 6202. Ok, gente. 10-8-9-5-13, boa noite, obrigado. 6224, após o Boeing, está livre 01, sempre táxi. Após o Boeing da Gol, livre puxa para você não chamar o táxi, deixa na minha. Travou, 6212. Quem te achou na 6212? Autorizado pouso, 0074, ponto de espera da 10, boa noite, pronto. Olha, Alexandre, correção, gol no 074, visual com o traço na curta final? Visual, 074. Gol no 074, a linha mantém após o traço na curta. Após o traço na curta, a linha mantém o 10, gol no 074. Total 9908, voe bridge. Bridge para total 9908. Chanel 6212, solo 59, direito no 219. 219, 2192. Alterno 3325. 4, recepção 251, nota plano 13325, Rio 5972. Obrigado, senhor. Feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo, muita saúde e um bom voo. Obrigado a nós todos, um abraço. Decolagem 10, voo 10, 74. Para o táxi, eu chamei a 224. Temos 97 almas a bordo, 0150 de autonomia, coordenado em Salvador. Confirma, pronome 074, 360 na Dael. Vamos falar de novo. Gol 1074, sobe ao 360, vigilância radar. Gente, 1074, 360. Juliette, portão 09. Autorizado, Juliette, portão 09, 6202. Total 9908, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, total 9908, boa. Boa. Tô tranquilo, tô com o tráfego aí da Oceané cruzando a retaguarda, tráfego. Não, ok, peço desculpa aqui, mas a gente vai ter que segurar um pouquinho mais aqui, mais uns 5 minutinhos aqui, pode ser? Não, sem problema, chame pronto então, quando tudo estiver totalmente pronto, 3305. Perfeito, obrigado. Iniciando a decolagem Oceaneer 6224. Tente. 6224, decolou 06, chame controle 1208. 1208, uma boa noite, um bom trabalho, senhorita. Realmente, obrigado. Doutor, muito boa noite, eu vou Oceanair 6224. Na 6224, sobe ao nível 190, vigilância radar. 190, na sua escuta, 6224. No 074, chama Centro Recife. Frequência 1251, alternativa 3325. 251, 3325, boa no 074. Dois, identifique. Chegada Mar e Delta 050. Dois, quatro, voa Aracaju. Voando Aracaju, isso é na minha 224. Treinamento 224, chama Centro Recife, 12545, alternativa 12685. 12545, 12685, muito obrigado, uma boa noite e um bom trabalho, senhor. Até mais, senhor, bom voo. Obrigado, tchau. Zulu 52, livre descida 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte na final da 1 no 0. Zulu 52, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte na final da 1 no 0.